Nesse podcast eu vou falar de 46 filmes com a temática LGBTQI+. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link desses 46 filmes. O Telecine reuniu filmes inspirados nos dramas, conquistas e histórias da comunidade LGBTQI+, ao redor do mundo. Também vou deixar na descrição a locadora clandestina, usando o torrent. É possível baixar sem pagar nada. Então, o primeiro filme, Rafiki, de 2018. Mesmo filhas de famílias rivais política, as jovens kirianas Kana e Zeke começam a viver uma intensa paixão, desafiando as leis do Quênia, que criminalizam a relação homossexual. Agora, as duas precisam escolher entre serem livres ou viverem segurança. O filme foi o primeiro longa-metragem do Quênia a ser exibida no Festival de Cannes. Retrato de uma jovem em chama. Na França do século XVIII. Mesmo meus dias de compaixão. Priscila, a rainha do deserto. Um mau exemplo de Cameron. Post. Stonewall, onde o orgulho começou. Rocketman. De 2019. Elton John traz a sua trajetória desde a infância ao estrelato, após se internar na reabilitação, com a parceria de Benny Taupin. O astro supera os tropeços e celebra as vitórias que o fizeram fenômeno. Dirigido por Dexter Fletcher e vencedor do Oscar de melhor canção original. Casamento de Verdade, O Confeiteiro, O Verão de Sangali, Saindo do Armário, Desobediência. Tinta Bruta, As Boas Maneiras, Estéreos, Fora de série, Corações Batendo Alto, Minha Mãe é uma Peça 3. The Rock and Roll Horror Picture Show. Durante uma tempestade, fura o pneu do carro do jovem casal Brett e Janet, procurando abrigo. Eles acham uma misteriosa mansão. Logo, eles descobrem que ela é a residência do Dr. Frank Nifurter, um excêntrico cientista que que naquele dia revela Rock suas mais recentes criações que lhe for que lhe dá prazer. Caça Heller, um doc sobre a cantora, a mãe, a mulher que expõe sua vida pessoal e rompeu barreiras, deixando um belo legado. Caça Heller marcou a década de 1990 e chocou o país com a sua morte precoce. As Herdeiras, Querida Mamãe, Um Estranho no Lago, Um Garoto como Jack, Conquistar, Amar e Viver Intensamente, 40 Dias Sem Você, Praia do Futuro, Tomboy, Pulando, A Mulher Imortal. Presenteado pela Rainha Elizabeth I, com terras em um castelo, o jovem nobre Orlando também ganha da monarca o dom da juventude eterna. Ao longo dos anos, Orlando presencia a história do Reino Unido e até mesmo muda de sexo no processo. Indicado a 2 Oscars, incluindo de melhor design de produção. Esse filme, o ano de produção é de 92. Bate Coração, Sócrates, Coincidência em Família, Indianara. Música para Morrer de Amor, Lírios d'Água, A Caixa de Pandora, Kiki, Todos os Mortos, Centro do Meu Mundo, Bem-vindo à Chechênia, Beijando Jéssica, Stein, Mapas para as Estrelas. Quando chega a Los Angeles, Agatha começa a trabalhar para uma atriz decadente, que está desesperada para conseguir um papel que sua mãe interpretou. Quando isso, um jovem ator tenta lidar com um novo colega do elenco. Essas e outras histórias se conectam, revelando o lado sombrio da fama. Esse ano de produção desse filme, 2014. Milk, A Voz da Igualdade, A Razão do Meu Afeto, Tudo Sobre Minha Mãe, Quando Duas Mulheres Pecam. Esses são os 46 filmes LGBTQI+. Valeu.